Todos nós temos segredos que não podemos dizer. Todos tivemos um sonho que não podemos viver. Todos nós temos lembranças que não podemos cantar. Todos quisemos um beijo que não conseguimos dar. Todos colamos um nome que não foi e pode ser. Todos tivemos amores que não devíamos ter. Todos guardamos vivências de um passado que ficou. E perseguimos estrelas que o tempo longe levou. Segredos que ninguém vê. Todos nós temos segredos que não podemos dizer. Todos tivemos um sonho que não podemos viver. Todos nós temos lembranças que não podemos cantar. Todos quisemos um beijo que não conseguimos dar. Todos colamos um nome que não foi e pode ser. Todos tivemos amores que não devíamos ter. Todos guardamos vivências de um passado que ficou. E perseguimos estrelas que o tempo longe levou.